recupera lo y niña, yo le mando una chica, a esa morena me espera. Yo quiero ir, y un poco todo fumando, y un poco todo gritando, un mexe, mexe que es bom, mexe, mexe que es bom, a todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que es bom. Olá, então, muito bom dia a todos e a todas e um ótimo dia para vocês. Ora, então, chamo-me Lourenço e estou cá com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, hoje somos 28 de fevereiro, hoje somos sexta-feira, 28 de fevereiro, é a última sexta-feira de março que isto passa a correr os meses e daqui a 3 ou 4 dias já estamos em abril, no dia 1 de abril. Ora, então, e hoje estamos com o tempo, estamos com 3 graus a 4 graus e a 14 durante a tarde e vai estar um dia bom de sol. Então, desejo-vos uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciane e com muita saúde e fiquem bem à escuta das músicas portuguesas. Então, vamos já continuar com o Teatro de Alexandre Atraída. Cachoeira, me

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Agora continuamos então com José Augusto, Sonho por Sonho. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você, por tudo que não pode ser. Eu te quero, continuamos com Quina Barreiros, Vai Dar Molho. Então vamos lá ver o que é que isto vai dar. Desejo-vos um ótimo dia e boa escuta na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Não falas da minha. masticar. Quer meter-se na minha vida, vai dar molho, vai dar molho, vai dar molho um dia destes. Nos meus pequenos eventos sou popular, minha casa é divertida. Mas já se anda a elasticar, quer meter-se na minha vida, vai dar molho, vai dar molho, vai dar molho um dia destes. Se falas de barriga cheia de algo que nunca comeste, vai dar molho, vai dar molho, vai dar molho um dia destes. Não falas da minha. Ora, estamos então à escuta de Quina Barreiros. Vai dar molho, vai dar molho. E então a seguir ficamos com Amado Batista, Quarto Negro. Com um beijo eu entregaria.

Ora, então vocês não se esqueçam, no dia 12, que há um baile aqui na sala da Rádio Arcanciel. E vocês, se quiserem vir, têm que marcar rápido, porque os lugares são limitados. Então, boa escuta, uma ótima manhã que eu desejo, e vamos continuar com a nossa música, e vai ser quem? Vai ser o Graciano Sagra, A Minha Amiga Imigrante. Dedicado por inteiro à minha amiga imigrante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante. Ela não andava bem, não falava com ninguém, seu rosto não tinha cor. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Ninguém sabia o que tinha. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Meia morta adormecida. Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco disse que estava perdida? Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco que estava perdida? Entrou em casa a chorar, seus filhos foi abraçar, o seu marido esperou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer. Para sempre os olhos fechou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer. Para sempre os olhos fechou. Está longe, distante, a minha amiga imigrante, que Deus a guarde nos céus. Hoje está longe, distante, a minha amiga imigrante, que Deus a guarde nos céus. Ora, e viemos de escutar então o Sagriano Sagra, A Minha Amiga Imigrante, um cantor que eu adoro bem. E vamos continuar então com quem? Com a Quina Barreiros. Eu fui comer com ele. Então, se fui comer com ele,

96.2. E então também quero enviar um bom dia para o meu amigo Fulon, que é um que nos grava todas as nossas canções, o nosso playback, que a gente, todas as músicas que passam aqui, ele grava. Então vamos ouvir Jorge Ferreira, Se Cristo Voltasse. Se Cristo ao mundo voltasse, à terra que tanto amou, e se ao povo que o julgou novamente lhe falasse, e novamente ensinasse ao povo que tanto errou. Será que o homem na terra, que vive na escuridão, abriria o coração e acabava a fome e guerra? Senhor, que és pureza e verdade, e que morreste por nós, tu que o pecado perdoas, ó mais alta majestade, será que é Senhor, se tu de repente reaparecesse Jesus, e se o povo visse a luz, iria ser o povo crente. Sozinha, somente o copo com o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor. E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais, andei vir outro copo, já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos a dor juntou, dois corações perdidos sem ter ninguém, bastou um só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos a dor juntou, dois corações perdidos sem ter ninguém, bastou só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Ela estava sozinha, somente um copo como o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Parece pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de

terminar a festa, cada um vai para o seu lado. Consegui lua de mel, todo entusiasmado, para não passar o vexame. E um bom resultado, só não posso esquecer do sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. Já voltei no mel, excelente resultado. Vou tomar meu chimarrão, seja quente ou gelado. Quando for de tardezinha, eu e ela lado a lado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ora, então vimos de ouvir Banda Luz ou Sapato Apertado. Ora, e vamos continuar com as nossas belas músicas. Eu tenho aqui já uma, duas, três músicas pedidas e vou passar já estas músicas. E então vou passar uma música que é pedido da parte de Samuel, para o Terra Seca e Mulher e Filhos. E então ele pediu-me para passar a canção que tem pelo título Elder Batista de Beber Não Posso Deixar. Então, mas cuidado que ainda são 10 horas e 11 minutos, ainda é muito cedo para o aperitivo. Façam muito cuidado de beber, mas com moderação. Então vamos ouvir esta canção que é para da parte do Samuel. grega, tanto de cheia. Então, aí vimos de escutar Elder Batista, De Beber Não Posso Deixar, que foi pedido da parte de Samuel para a Terra Seca, Mulher e Filhos. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é do Carlos de Châteauneuf-sur-Loir, para toda a sua família, para todos os seus colegas, e não esquecendo todos os animadores da rádio, e da minha parte, muito obrigado, e desejo-lhe um ótimo dia. E vamos ouvir então Marco Paulo, Lágrima de Amor. Quero que saibas como me sinto e que imagine o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Eu já esgotei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consigo. Agora vocês, tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando. Lágrimas de amor, tu já sabes. Eu só não quero o teu amor porque ele é louco e com certeza ainda vão chorar teus olhos. Mas lágrimas de amor, para que sintas meu sofrimento. Eu vou dizer-te

Ora, e vimos de escutar então Eu Duvido de Márcio. E vamos continuar, e então eu tenho que mais uma dedicatória, que é da parte do Carlos, que faz o Rebelemão, para todos os seus colegas de trabalho, e também, não esquecendo o animador, de minha parte, desejo-lhe um ótimo dia. E vou passar aqui então um mixezinho de Dia Paisão para que eles escutem. Então, vamos ouvir. Dia Paisão. Dia Paisão Mix. Quando eu ouço aquela canção, saudade de te ver, oh, oh, oh. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. está feito, sem falar do estrago. Acontece às vezes, por falta de cuidado, só mais alguns meses. Ela não é bonita, é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Minutos e estamos à escuta do mix de A Paz ao Luís. É verdade que hoje é bacalhauzinho, hoje é sexta-feira, onde se pode comer carne. Então vamos à escuta e uma ótima manhã para vocês. Então vimos de escutar o mix de Dia Paizão e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Eu tenho aqui mais uma que é da parte da sua esposa, que é para Carlos de Châteauneuf-sur-Loire, que lhe deseja um ótimo dia de trabalho e com muita coragem. Então eu vou passar uma canção de Tony Carreira que tem por título Mais Que Uma Primeira Paixão. Então vamos escutar esta linda canção, que é pedido da parte da mulher do Carlos Châteauneuf-sur-Loire, que lhe dedica a ele. Então, até já. Está comigo. corpo não sinto, se por ela passo, eu sinto sim, ainda em mim, marcas do que a gente fez, e no meu ser, volto a saber, que além da primeira vez. Mas eu não fico indiferente quando a encontro. Fico a sonhar e a recordar nós dois no só coração. E no meu ser volto a saber que mais que primeira paixão. Escutar então Tony Carreira, mais que uma primeira paixão. E então vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte do Sr. Fernando, caminhonista aqui. Ele é de Vila Nova de Gaia e anda aqui por estas estradas fora, e ele telefona-me, a bem dizer, quase todas as sextas-feiras. Então, para ele e para todos os camionistas, e também para nós, que ele pede, e da minha parte, um bom dia que tenha e uma boa estrada. E vou-lhe passar então o Vítor Costa, o Lanindinha, uma música alegre que é para ele ir a conduzir e mesmo se lhe apetecer cantar. Então, uma boa continuação, um bom fim de semana e tudo bom para ele. Então, vamos escutar trio musical Lanindinha. Vai, vai, vai.

finas é depois de seca, o mesmo cheiro de estar. We'll be right back. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Allez, continuons donc con nosso Kim Barreiro, o Franguito da Maria. Franguinho.

Ora, pois é, meus amigos, são 11 horas e 57 minutos e foi assim que eu já cheguei meio ao fim da minha emissão, que tem por título O Fim de Semana à Porta. Ora, desejo-vos um ótimo dia, tudo de bom e bom apetite, e a sexta-feira, se Deus quiser. E é com esta linda música que eu acabo a minha missão, e daqui a pouco vocês vão ficar com a RDP Internacional e para vocês ouvir algumas notícias também lá de baixo. Então, um ótimo dia, bom fim de semana a todos, é o que eu desejo. Cuidem bem de vocês. Que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turbolinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei, que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. O Governo garante que até ao momento não há notícia de cidadãos portugueses atingidos pelo forte sismo das últimas horas no Sudeste Asiático. Por agora, as autoridades apenas confirmam a morte de 6 pessoas, mas teme-se que o número de vítimas mortais possa ser muito maior. Este sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter teve epicentro na antiga Birmânia, mas abalou todo o Sudeste Asiático. A Justiça Espanhola anulou a pena de 4 anos e 6 meses a que o ex-futebolista Daniel Alves foi condenado por...